Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário. Quero saudar a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra. E em nome dela quero saudar as demais vereadoras, vereadores, aos servidores dessa casa e os demais ouvintes, né, da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio externando a alegria que temos, né, como população taquarense, a retomada das atividades do hospital, né? O hospital esteve fechado por algum tempo, né? Mas agora, então, com a retomada, com a nova instituição que ali está fazendo a gestão, queremos acompanhar, fiscalizar e que realmente seja uma gestão voltada para o melhor atendimento possível para a comunidade taquarense e para todos aqueles que necessitam do atendimento do hospital. Também quero aqui externar e já cumprimentar ao colega deputado Santini e a bancada do PTB, que mediante ao comprometimento com a população taquarense que eles têm através dos vereadores de bancada, vereador Levi, vereadora Magali, vereador Preto, vereadora Marlene Hag, né, que somos PTBistas e solicitamos auxílio e apoio para que as emendas parlamentares venham para Taquara, e assim ele o fez, né, trazendo mais de 400 mil para Taquara na questão da saúde, né, aonde que neste momento sabemos que é uma necessidade extrema. Né? Sabemos que temos que melhorar as UBS, sabemos que temos que melhorar o nosso hospital, então esses 400 mil que vêm realmente para apoiar a população taquarense. Também quero agradecer ao prefeito Tito Lieber Jäger Filho, né, e toda a administração municipal, mas principalmente ao prefeito, porque aqui encaminhamos pedidos de providências e encaminhei para que prorrogasse o pagamento do IPTU, porque sabemos a necessidade de nossa população, né, o qual é a necessidade de toda a população brasileira neste momento, se não mundial. Mas Taquara, aqui para nós, é o Brasil, né? Então temos que sim tentar melhorar a condição de vida dessas pessoas aqui, as quais nós representamos aqui no Legislativo. E com isso, então fiz esse pedido ao prefeito Tito Lieber Jäger Filho e fomos atendidos. Então está prorrogado o pagamento do IPTU. Também, na verdade, eu quero ter essa conversa com o secretário de Educação para realmente que estude a possibilidade para que nas escolas municipais também tenham as aulas online, né? Porque eu tenho duas filhas que estudam nas escolas estaduais e estão tendo em casa, né? Estão tendo em casa. Então a gente sabe, não sabe até quando que vai todas essas medidas, até quando que as aulas estarão paradas, mas o que nós temos que dizer é que nossas crianças, nossos alunos necessitam deste material para que adiante o seu ano letivo. Também as coisas em nosso município não param, né? Pedimos também à Secretaria de Obras para que tome providências na ponte de divisa com Padilha, né, que é Taquara, com Taquara e Igrejinha, que fica na localidade de Padilha, com Três Irmãos, né? Essa ponte ali está danificada, é uma ponte de divisa entre Taquara e Igrejinha, então os dois municípios têm que fazer uma força conjunta para fazer a melhoria daquela ponte. Solicitamos, então, ao secretário para que tome providências. Também estamos pedindo ao secretário de Segurança, de Trânsito e Mobilidade Urbana a questão dos quebra-molas, né? Sabemos que toda essa situação que está acontecendo em nosso município parou muito serviço. Mas esse nós queremos que realmente volte a funcionar, que é a situação que já tinha sido encaminhada para que sejam instalados em nosso município os quebra-molas de extrema urgência. Acidentes estão acontecendo. E também queria parabenizar o prefeito Tito Lieber Jäger Filho e toda a administração municipal por todo o seu empenho. E principalmente na questão de combate ao coronavírus, né? Que muito está atingindo as outras comunidades, né? Outros municípios, outros, outros estados, mas aqui, em nossa cidade está tranquilo até o momento. E quero também parabenizar a população taquarense por todo o empenho e, pela, e pelo comprometimento de fazer a sua parte na questão de prevenção quanto à questão do coronavírus. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar representando minha comunidade taquarense, desejando a todos uma boa semana.